uno verso 1-1 autorizado, chegar de sinalete, afastar. Apesar de passar, com 8-1. Airport via upper Zulu 10 after Taubaté, flight level 360, take off runway 10 with right turn, Shovel 1 departure, later then Motiva transition, Discog 5035, Salvador departure 120.8. Clear, clear to Guarulhos, flight level 360, FL Zulu 10. Take off runway 10, turn right, Sambu, departure later than Motiva. Score code 05035 and departure will be 120 this morning. Go 1161. 161, just confirming flight level 360, Sambu 1 departure. Okay, clear 360, Sambu 1 departure. 1161 with bank score at 86, call me ready, push back and set up. We call 1161 again. Autonomia 127, autonomia de 6 horas, ofega campeã. 1811 autorizado, táxi, até o ponto de espera da pista 10 via parte 1 Índia, no ponto de espera, reporte pronto. Ajuste 1018. 1018, nível táxi via parte 1 Índia, chão próximo 8 bolo. 9233, bom dia, prossiga. 1236, enganchado em posição 3, acontece o com o galhão. Salvo 233, número 2, para a cópia, prepare Salvo 1, Leda, doutor. Salvo 1, Leda, Salvo 233. 911 control. Go ahead. Ground and maintain at level 340 and clear for the guest. Order clear and maintain 340 and fly direct to the guest. Thank you. Kilo 911, now call assistant and a frequency 125. Small one, if unable 12, is decimal 35. 8, que o senhor segue no pátio principal? Positivo, posição 8, pátio principal. Pátio Chalim já agilizando autorizado, ingresso no pátio principal, reporte no término. Ok, positivo. Só 3601. Então, 3601, no 1 minuto, cópia. Foda. Onde está o 0 para outro, 1-8, over. 1-8, 1-1, autorizado. Alinhar o intervalo na pistão na 0, vento na 0, 0 grau, 0,5 graus. Alinhar o intervalo na 0, 3601, copia? Copia. Então, 3601, autorizado. Serra Bravo, Serra Papá, Zotuzulu 1-0, aposta informe rota. Nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita. 7% saída, São João, Leda Motiva, aciona 5041, controle 1-2-0 do sinal, então. 360, autorizado São Paulo, Zotuzulu 1-0, informe rota. Decola da 1-0, curva à direita, servo 1, Leda Mótima. E 041, o transponder e o controle 120 STR-3601. Então, 3601, seja mais correto, 7 reportes para o feedback, funcionamento. Vai reportar, obrigado. 233, pronto, cópia. Afirmo, sou 9233. Então, 9233, autorizado. Galeão, Zotuzulu 44, aposto com a minha rota, nível 340. Decola da 1-0, primeira curva à direita, segue perfil de saída, salvo 1, Leda Dócula, aciona 5044, controle 1-2-0 do Smoke. Eu vou ficar de onde vocês, quando vier, eu vi que o seu 1-4-4 ponto com pode, decola da 1-0, curva à direita, salvo 1, Leda Dócula, 1-4-4, controle 1-2-0 do Smoke, 9-2-3-3. Canal 2-3-3, confirma o nível copiado. Copiou 340, seu 9-2-3-3. Seu 9-2-3-3, fez o momento correto, portão 3, reporte para o feedback, fala. 9-2-3-3. Então, bom dia, Frita Frio. Gol 811, decolar 227, chame o controle 120, deixe no outro. Controle 08, vamos lá, tomou o bar. Bruno, o Giro 1811, passa 1400, na Arbor 1. 1811, contratada na decolagem, após 2007, veio a letra, segundo o número de 3820. Os 2000 LF, só no 300, com 8 módulos. pushback acionamento. São 9233, portão 3 autorizado, pushback acionamento, reportar. Autorizado pushback acionamento, são 9233. Bom dia, Oxi Charlinga, fui com a Celi. São 7 autorizados sem contato. Rotor 9233, Ouro 65, com a ordem, autonomia 0334, até na Campinas, São Paulo. 300, vamos lá. 3-18. Beta India 22, estou na 2-16. Marcha no 0, vento 0, 8, 0, graus, 2, 9. Alguém decola no 0, tá aqui, né, não. Segundo, 1, 6, 1, 8, 5 a bordo, 4, 5 a 0 na galera. Então, 9233, chama o centro retífico na frequência 125, decimal 1, terna 128, decimal 35. 125, decimal 1, terna 128, decimal 35, 192, terceiro. Salvador, bom dia, Sandris, 601. Sandris, 601, bom dia, contato radar na decolagem, bom dia, sedução, voando para o 9360. Já voando nisso, 360, 360. Alfa 246, ponto 208, boa viagem. 208, bom dia. Sou Salvador, igual no ano 61, bom dia. Valeu, 961, solicita lá na proa 195, evitar formações, 10 mil. Sim, 961, livre de juízo, faz juízo e leda. Faz juízo e leda, 1961. E 901, chame sobre a Recife, na frequência 125, décima 1, eterna 128, décima 35. 1961, centro do Recife, solicito que você mantenha a rota. Valeu, 961, tipo 1, agora é direita, proa 225, pra evitar a formação. Proa 225, confirmeu quantas milhas? Aproximadamente 40 mil. Sim, chegou o 961. 191, chame Sandra Recife na frequência 125, Lisma 1, Eterna 128, Lisma 35. 351, 2235, 1161. Recife, você fala. Diga. Obrigado com o Voz, nível 360, nível 310, até com o Bairro, após o Pedro Romeu, sai com o decoragem da pista na 0, curva direita, antecipação no 11, letra mágica. 5062, transponde o controle em 208. Caminho 0, cruzado, direto do 10, por baixo, 16, por 10, por direita, 5062, 120.8. Comenta qual os conflitos, qual seria o meu próximo ponto? Chamode. Chamode, 130, obrigado. Salvador, boa, tá 3399, tá no 1-1, pressurização Guarulhos, centro da informação Delta. 3399, agora de costa, pressurização, é o Guarulhos. Tá 3399, nação 1, agora de costa. São João, transição, São João no meio da mótica. Tá firme? São João no meio da mótica. O mótica vai ser forte, tá tudo bem? Positivo, obrigado. É 3399, por quê? 3399, F1. Guarulhos, 340, tudo zero, e o título do zero. Colégio da pistola zero, forma direita, no sentido da forma 1, no meio da mate. Eu quero o 5.000, responde, controle 208. Tá, 3399, autorizado do Guarulhos, nível 340, via pesulou 190, decola da pista 190, com curva direita, na salva 1, no meio da mate. 1208 é o controle, e apenas o transporte, amigo, não deu pra copiar. 5056, tá? 3399. Já deu pronto, não é? Fecha lá. Olha, São 1, aguarde 14, 129. 075. Sim, é 075 do 10, autorizado, Xerifai. Parado. Leão com 4 horas e 30. Cachorro Índio, Ponte Pé, Cachorro Ponto, 1018, eu viajo. Do 6075, Cachorro Ponto, Ponte Pé. 1018, chamada. 3399, 3911, Chile Taxi. Pronto, 6075. Levado ingresso, pilagem, pistão 0, vento 270 graus, pilagem. Ainda é 4 horas, pronto, ajuste no 098, 3399. Baixo Índia, 10 e reporta pronto, tá, 3399. Tá, 10019 aí. 108. 08, obrigado. Bom dia, minha 0700 passando a 1300, está autorizado após 2000, curva direita para a Leda, a DPV está na formação. 3399, contato radar na decolagem, se vai via sedução voando pro nível 340.